Sheffield. Bem-vindos a mais um Trip View. Eu sou o Eric. Eu sou o Magari. Eu sou o Mônio. E hoje a gente está aqui para terminar a primeira temporada do Spectacular Spider-Man, episódios 12 e 13, né? É, ainda tem a segunda temporada, mano. Quando estiver terminando lá, que vai ser triste. Verdade, né? E, ô, Mônio, onde que o pessoal consegue assistir isso aí? No Netflix, em DVD e futuramente em Blu-ray importado. Exatamente, o Blu-ray importado. Com áudio e legendas em português, muito importante. Exatamente. A gente, o meu e o do Magari deve estar chegando aí já, né? A gente comprou lá dos Estados Unidos. É, eu como sou pobre, vou no Netflix. Né? Na teoria. Teoria tá chegando. O meu tá fazendo uma turnê pelas agências de correio de São Paulo. O meu tá tudo assistindo. O meu eu dei sorte que alguns colegas de trabalho viajaram a trabalho para os Estados Unidos. Aí eu comprei na Amazon e mandei entregar no hotel deles. Então eles vão trazer para mim. Mas, então, lembrando, a gente já fez vários episódios, mas para quem não sabe, né? Basicamente o que a gente faz aqui é a gente dá play junto, todo mundo junto aqui, vai assistindo o episódio e comentando, né? Ao mesmo tempo aqui. Então, às vezes a gente fica um pouco calado, às vezes a gente fala demais, às vezes a gente sai do assunto e começa a falar de coisas que não tem nada a ver com o episódio, né? Com uma frequência absurda. Mas enfim, quem quiser acompanhar, as pessoas, alguns ouvem como um podcast normal, né? Só coloca no fone e vai ouvir. Mas quem quiser assistir junto, que é o ideal, eu diria, né? A gente fala 3, 2, 1, play. Na palavra play, todo mundo aperta junto e assiste. É igual a gente fez ontem não. Semana passada com o Homem-Aranha dos... Exatamente. Homem-Aranha. Eu tô falando aqui que a gente fez dos episódios do Spectacular, mas a gente já fez três filmes, né? Homem-Aranha 1 e 2 e o Espetacular Homem-Aranha 1. Sim. E ou o então... Twip View 100 tá chegando. Exatamente. Esses uma surpresa. Esses Twip Views de números redondos sempre tem alguma surpresinha. Até hoje todas foram Twip Views de algum filme, né? O que será que vem por aí? Será que é o filme que o Mônio mais gosta? De Volta à Lagoa Azul? Nossa, Deus. Será que é o filme que eu mais gosto? Jumanji, né? Não. Ou o que eu mais gosto? De Volta para o Futuro? Ah, não. Isso aí você tá sendo... Como é que é? Esqueci o termo. Você Clichê. Sabe que De Volta à Lagoa Azul foi zoando, né? Eu sei. Ah, sei lá. Eu gosto de Jumanji, mas não diria que é o filme que eu mais gosto. Né? Eu diria que é o que eu mais gosto. É o De Volta para o Futuro. Verdade. Se fosse o meu, eu acho que seria Star Wars. Bom. Não sei qual seria o meu. Mas tá bom, pra não ser clichê, eu fico com o Tubarão. Que a segunda opção seria Jurassic Park, então. Lembra que o Eric acabou de falar que normalmente a gente sai do assunto. A gente tá fazendo isso antes do filme, imagina. Pois é. Começamos bem já. Bom, então, todos posicionem aí o dedo no botão play do controle ou o mouse no botão play da Netflix ou DVD no computador, independente do que for que você estiver ouvindo. Não baixe, não pirateie. Vai logo que meu braço tá doendo, que eu tô apontando pra... Não, mas aqui, só queria comentar, não pirateie, existe aí Netflix, o DVD baratinho, o Blu-ray que saiu aí é um pouco mais caro, mas compensa, então assim... Opções bem em conta, gente, por favor. A Netflix principalmente aí, né, tá fácil lá. Bom, então, vamos lá, 3, 2, 1, play. Hospital Geral de Manhattan. O nome do episódio é qual mesmo? É Intervenção? Ainda não começou. Ainda não teve o episódio. Ah, é, não mostrou aí ainda, né? Intervenção. Eu esqueci de colocar a legenda. Idiota. Quando a Gwen me contou que a tia May estava aqui, achei que valeria a pena te engolir pelo bem dela. Lembrando que nos últimos episódios aí, né? Ele tá com o uniforme negro. Ali. Legal que mostrou o uniforme meio que sentindo a raiva do... Está se recuperando. Aliás, está... Eu ia erixar aqui, chama ele de Flash. De Brock. Raiva do Ed aí, né, que ele tá sentindo pelo Peter. Tudo bem. Obrigado, doutor. Estou me sentindo. E aí a tia dele ficou doente e tudo mais, só que ele acabou não sabendo, né? Peter, você veio assim que soube, mas agora é hora de ir. Como assim? É dia de aula, mocinho. Só queria ter pensado em te fazer um lanche antes de acontecer esse negócio no coração. Aí, Magari, mostrou a tia no hospital, no desenho. Ele tem tipo aquela cartelinha de bingo lá. Eu te amei no hospital, cheque. Eu tô esperando ele começar a dançar na rua. Jogar o... Passar gel no cabelo, colocar em cima do olho. Pete, como é que você tá? E a sua tia? Pete, eu tava tão preocupada com você. Peraí, garotas, como é que... A parte boa vai receber a conta, né? Eu contei, lindinho. Pois é, né? Desculpa. Nós só queremos ajudar. Ajudar. Ajudar. Essa é boa. Qual é o plano de vocês pra me ajudar, hein? Fazer minha lição de casa e baixar minha média ou pegar... Cara, tá ficando arrogante. Cara, tá ficando arrogante. Agora é o Flash. Porque eu preciso da grana. Eu tenho contas astronômicas do hospital pra pagar. Só estamos tentando ser suas amigas. É o seguinte, se as minhas amigas não puderem me dar dinheiro, então podem ficar com toda a ajuda e com a solidariedade. O que, que eu tô fazendo? Que isso, hein? Peter, o objetivo de se ter amigos é ganhar dinheiro. Não é assim que funciona a vida? Eu preciso de amigos. Eu preciso. Sempre achei que fosse. Assim que a gente... Por isso que eu não tenho nenhum amigo de verdade, né? Ninguém me dá dinheiro. É por isso que eu não tenho dinheiro. Enfrentando o predador Super Saiyajin. Você já acabou? Claro, Lápide. Eu já provei o que eu queria. E que é? Que eu ainda consigo acabar com qualquer um. Eu só tenho que fazer uma pergunta. Aí o Lápide lá no início tinha oferecido uma grana pra ele, né? Sim. Falou. Tanto que ele... Depois ele ajuda, ele até fala que... Ah, você fez de graça o que eu me ofereci pra pagar pra você. Exatamente. É, agora eu lembrei Lápide? De Lápide? Mas esse não é o rei do crime. Eu não sei se eu já comentei alguma vez, mas eu adoro essa musiquinha de abertura. Não, eu não tinha comentado. Não, e a animação é boa. Tá, parei, né? O desenho como todo é bom. Pronto, nossos cheques. Uma coisa que eu gosto, falando da abertura, é que eles vão variando, volta e meia muda os personagens. Que aparece uma Mary Jane, outra é a Gwen, né? O Jameson. O Harry, por exemplo, não apareceu aqui. A Mary Jane não aparecia no início, né? Mas é, tem esses aí, né? Jameson, te amei e tal. Intervenção. Eu ainda acho que você daria um excelente funcionário. É agora que apareceu o nome. Mas me perdoe se eu desconfio episódio. Desta e qual é? Súbita de intervenção. Tem que provar que está preparado para agir. Não combata o crime por uma semana. Vai ficar desobrigado se o supervilão ameaçar a segurança pública. Mas nenhum crime comum. Fechado. Fechado. Eu sinto muito, mas a perda da forma alienígena de vida significa perda de outra verba. E o laboratório não pode mais pagar seu salário. Mas eu preciso desse dinheiro. Sim, demitido. Sem ele, vou ter que sair da faculdade. Eu sinto muito, Ed, mas não tem outro jeito. É, coitado do Ed, né? Tem alguém sentado aqui? Não. Tá quebrado. Foi uma adaptação interessante, né? Parece difícil. Sim, a adaptação, não a descaracterização. Não como ajudar. Eu fico pensando, como? Mas o Peter... Você gosta muito do Peter, não é? É, eu gosto. Essa? É claro que eu gosto dele. Eu gosto. Depois eu vou dele, repetir, mas... Mim, essa é a melhor versão do... Recíproca. Ah, bom, deixa pra falar não depois. Foi isso que eu quis dizer. Você na hora. Você quer dizer gostar de um outro jeito? Sei. E se a resposta for sim? Entendi. Você e o Peter sempre foram apenas amigos. E é difícil arriscar. Mas se é isso que você coitada, quer, Gwen Stacy na Friend Zone Forever, né, cara? Esperto como Peter é, ele não é estranho, geralmente é o cara que fica na Friend Zone, né? Pois é, né? A Mary Jane sendo fanfarrona. Por quê? Ah, tá. Porque eu e a Josi fomos fanfarrões e agora a Mary Jane tá sendo fanfarrona. Oi, irmão. Ah, fanfarrona sim, pera. Cala sua boca. Eu tô cheio das suas reclamações. Ei, ei, o que que é isso? A franja tava crescendo, viu? Né? E ele começa a falar no plural, hein? Ah, que se dane. Ela e o Brock vão ter que aguentar a grande decepção do Peter juntos. Venderam ingressos pra isso? Ou todos que têm esquizofrenia? Não me provoca, hein, Flash? Hoje meu humor não tá muito bom. É, sua tia tá doente. Tadinho do Parker Molenga. Até a série tá com pena de você. Mas eu não. Se continuar com essa atitude, vai provar que você ainda é um grande otário. Um cara que não consegue ver quando os amigos estão tentando ajudar. Toma, Flash. O Flash jogando uma luz nele. Nossa. Por que eu afastei minhas amigas? Mary Jane, Liz... Ele tá notando que tem algum problema, né? Com a gente desde a sétima série. Cara, quando até o Flash Thompson tem mais bom senso do que você, alguma coisa tá errada. Então, o fato de nós termos pedido um emprego pro Lápide, ou então de eu continuar pensando como nós, em vez só fala no plural, né? Simbiose. Uhum. Ela tá me mudando. Quero ver o que ele vai perceber isso. Minha vida. Eu tenho que me livrar disso. Tá indo pra igreja, então é bem para, possível. Qual é? Você tá exagerando. A roupa, a simbiose... Falei, ele percebeu. Melhor, e nós não precisamos de ninguém. Nem da Mary Jane, nem da Gwen, nem da Tia May. Esses pensamentos não são meus. Espera, nós precisamos um do outro. Para! Não. Mude o seu pensamento. Não vamos permitir. Referência do filme... Clara, né? Na verdade, a referência é aos quadrinhos. Não, essa batida... Assim. Cara, os quadrinhos foi igualzinho também. Essa batida de lado no sino? É. Não, batendo o ombro no sino, assim? É que aí não deu tempo dele perceber, que nos quadrinhos ele já tinha percebido antes que o som atrapalhava. Não, eu tô falando que os movimentos são iguais os do filme. Ah, tá. Mas tá não, claro, de... nos quadrinhos também tem tudo isso, né? Eu tô falando que os movimentos são bem parecidos. Mas em vez disso, nos deixa mais fortes. Que ele bateu o primeiro só de... Só que esse Peter aí tem mais expressão. Não. O que não é difícil, mas tudo bem. Nessa daí, tipo assim, primeiro ele bateu de ombro no sino, depois o... Ele puxa o simbionte, aí o simbionte vira tipo um monstro em cima dele e tal. É igual o filme. É disso que eu tava falando. Mas aí depois mudou, né? Ele entrou no casulo. Marvel sendo Marvel. O tio Ben está de volta. Igual no Homem-Aranha 3, olha só, duas referências. Ops, tá, peraí. Homem-Aranha 3, ele volta? Excursão? Que se dane, ele aparece lá. Tudo bem, ele aparece num flashback. Ah, aí é o quê? Não, tô falando, mas não nessa parte aí. Ele aparece pra ser monstro do Homem-Aranha lá. O senhor não faz ideia do quanto eu senti a sua falta. Ele ainda está aqui. Ele tá aqui, tia May. O tio Ben voltou, ele tá aqui. Eu estava falando sobre você, Peter. Esse menino está de muito bom humor hoje. Bom humor? Eu tô de ótimo humor. O senhor voltou. Nós somos uma família de novo. A gente pode sentar um minutinho? Já que tá tudo preto e branco, que ele tá, tipo, tendo uma experiência e tal, podia ser mudo, né? Tipo, eles andando e tal, e um dava um chute na bunda do outro, aquele negócio. Ia ser legal. Aí de vez em quando aparecia um texto escrito, alguma coisa. Claro, claro. 1920, por que não? Homem-Aranha é enorme. Essa excursão. E aqui nós quando ele tá se balançando, né? São de aranhas da universidade, todas alteradas geneticamente. Entendeu? Homem-Aranha no ar. Sim, entendeu. Foi ruim mesmo, né? Foi, sim. Eu entendo. Falta uma. Outra referência do filme. Eles fizeram uma mistura do filme que é mais conhecido. Dessa vez eu tenho que impedir. Aí tudo vai voltar a ser do jeito que... Olha, aguenta aí na excursão. Mas tá errado, ela que percebeu. Quem tem que perceber é a Mary Jane. Tá errado isso aí. Não. É, Mary Jane loira, pô. Não, tá. Eu achei legal que é o primeiro episódio que mostra a origem, né? De como que ele ganhou os poderes. Sim. Que já começou com alguns meses depois dele ter ganho. Na verdade, ele... Mostra na abertura, toda a abertura. Não, eu falo... Desconsiderando a abertura, né? Falando de episódio mesmo. Ele escapando do carro. Igual nos quadrinhos. Igual ao filme mais fiel. Eu acho que essa do carro é a coisa mais importante de todas. Mas seres humanos não podem fazer isso. Será que algum menininho na rua vai ver e falar: olha, mãe, um homem subindo pelas paredes. Aí depois vai voltar pra fazer um desenho nada a ver. Eu lembrei dessa historinha também, que aparece o cara lembrando anos depois. Até ele amassando a chaminé, eu achei legal, que nos quadrinhos mostra. Imagina só o que nós podemos fazer com isso. esse poder? Quem se atreve a testar a habilidade, a força, o vigor contra a lenda invicta do estádio, o esmagador... O Bruce Campbell. Ah, não. É interessante que... que várias séries, vários desenhos e tal, eles costumam no penúltimo episódio fazer tipo uma... dar uma parada e relembrar quase tudo que aconteceu, né? Ou alguma coisa assim. E esse daí não tá relembrando tudo que aconteceu, tá relembrando a origem, né? Mas foi feito de uma forma legal, né? Uma forma interessante. É igual na série de 94 que mostra rapidamente... não mostra tão, com tanto detalhe quanto aí, mas mostra rapidamente lá no... quando ele tá contando pra garota que colecionou o Wolverine. Nossa. Eu lembro sempre de Stargate. E também mostra no episódio do Mistério também, ele pensa rapidinho como ele deixando o cara escapar e já. Entendi. Quando eu vi Stargate, na verdade eu comecei a ver quando já tava quase terminando a série, né? Mas a primeira temporada, ela é lá de 97, eu acho. O penúltimo episódio relembra a temporada toda, mas é da pior forma possível, sabe? É o episódio todo recontando todos os episódios. Que horrível. Tudo o que tem a fazer é assinar um contrato de exclusividade com Sullivan Edwards. Isto é, eu. Não, peraí. Ah, recentemente a gente não comentou sobre a história do Morbius lá nos quadrinhos. Isso não é justo. Que ele relembra tudo e é exatamente a revista antiga. Ah, é? Pra enrolar pro próximo mês. Não vou lembrar agora qual foi, não, mas quem ouve aí os Tip Views Classic perceberam, né? Isso. É, foi aquela do Marvel Team Up que tem os X-Men. Sem dinheiro e sem carona pra casa. O tio Ben falou que ia me encontrar na biblioteca, mas eu acho que esse monte de policiais não deixou ele estacionar. Se eu não tô enganado, a Spectacular, ela... alguma espetácula, ela tem tipo reeditado uma Marvel Team Up, né? Eles mudaram o iniciozinho, mudaram o final e fizeram uma história. A mesma história, né? Você roubou a vida de um homem bom. Um homem com uma ótima. Agora foi a parte do. Eles estão agora repetindo o Sweep View. Acho que ele bate o táxi lá e ele sai voando. Ele sai quicando, né? Só que aquele voa. O melhor que matou o tio Ben foi o Noob Saibot. Esse rosto. Não é problema meu. Não é problema meu. O que eu fiz? Por que se culpar? Eu ia dar spoiler da segunda temporada, mas deixa pra lá. Pô, agora até curiei. Não, eu ia falar. Foi o pai da Gata Negra. Nós não queríamos o tio Ben. O mundo tirou ele de nós. Nada. O mundo tira tudo que amamos. É legal eu rever você depois de tanto tempo que eu... Ah, não precisa. O último episódio você não lembra já. Junte-se a mas mesmo assim, tipo, à medida que eu vou assistindo, eu vou relembrando. Mas é bom, porque é praticamente inédito, sabe? Só uma coisa, o último episódio é muita bobagem. É bondade, Magaren. Pergunta como começou esse. Aí eu já não sei. Pare, espere aí. Tio Ben. Não precisamos mais de você, velhote. Que pena. Vocês incitaram minha memória. Agora estão presos comigo. Tio Ben ou Antiveno? Não. Bom, menino, chegamos. Aqui? Na biblioteca, em frente ao estádio. Você disse que tinha que estudar aqui. É claro, claro. Oh, tio Ben, se o senhor soubesse fazer uma coisa e fazer melhor que todo mundo, então não seria errado, sei lá, cobrar pelos seus talentos. Vão ter que me engolir. É? Bom, filho, vai entender de que talentos estamos falando. A gente tá falando aqui que tá fazendo referência ao Homem-Aranha 3, aos filmes e tal. Só que o desenho é um ano depois do primeiro, do terceiro filme, né? Então é 2008. Tava bem recente aí, né? A versão do Homem-Aranha tava bem recente. Né? É, realmente. O pessoal não gostou do terceiro filme e criou uma versão Homem-Aranha. Mas que bem elas fazem. Ainda fomos ao estádio, ainda deixamos o ladrão fugir. E ele veio roubar este carro e tirou o tio Ben de nós. tirou dele. Não de você. Mas a questão não é essa. E vou provar isso. Não. Não pode ser você. Não pode. Isso é uma prova para você. Espere. Veja ele realizando sua vingança. Eu devia te matar. Tirar o que você tirou de Ben Parker. Ah, o bem e o mal conversando ali. É. Oh, meu Deus. Vem a grande responsabilidade. Quebrou o pescoço do ladrão. Não. Não, aí é só sonho. Ah, tá. Calma. E isso, menino, foi apenas o começo. Pensei que ia lembrar a cena dele usando o skate. Ia estragar o episódio. Mas como nos retribuir? Não temos dinheiro, nem gastos. Aí, relembrou todas as cenas, praticamente. Todos os episódios, praticamente. Nisso eu discordo. Até a gata negra entrou no meio como uma amiga. É. Enganou ele praticamente, né? Mas é amiga, né? Bonita é amiga. Ah, mas ele não sabe. É, verdade. Tchau, T-Bay. Aí eles vão fazer referência à capa da Amazing 100. A Maze 100 é a dos nós criamos raízes seis braços, na mente, no corpo e na alma. Por que ficar lutando? Não, a 100. Lugar pra se esconder. Ah, de seis braços, só que a capa. Ah, tá, né? Então, né? É que a 100 termina com seis braços, né? Eu já falei por que esse desenho foi cancelado. Ou melhor, já reclamei hoje. Aí, mancha. Aí, ó. Vamos dançar? Ah, sim. Muito legal, né, cara? Por isso foi cancelado. Não, eu acho interessante, porque, tipo, quando eu assisti, eu não sabia tanta coisa, né, de Homem-Aranha. Então hoje eu pego tanta referência além do que eu pegava na época, sabe? Que tinha passado antes, né? Pois é. Eu fico tão triste saber que na nova temporada do desenho inútil, do Inultimate lá, vai ter o Aranha 2099. Ele merecia destino melhor. Isso não é. E eu fico mais triste ainda porque eu vou ter que assistir. Eu acho que não, simbiose. Eu sei quem você. Você viu que o Venom morreu ali igual o vilão de Dragon Ball, né? No meio de uma explosão de luz, você despedaçando. Mas no momento, eu estou te mandando embora. Pare. Agora ele tá ali. Ele pode tirar o. Foi mal, simbiose. Ele joga no lixo. Mas não ficamos bem juntos. Considere-se demitido. Tira como se fosse uma roupa mesmo. Pedaço por pedaço. Assim os Connors não terão a satisfação de me verem na pior. Homem-Aranha, ele trouxe de volta o alienígena. Demitiu o simbionte. Agora posso ter meu emprego de volta. Espera aí, o que está fazendo? Não posso deixar a temperatura baixa, vai destruí-lo. Essa é a intenção. Não, é meu. Desculpe, mas isso é muito perigoso. Não. Você sabe o que você fez? Você destruiu a minha última chance! É, abaixei a temperatura aqui e tal. Vou destruir, vai embora e deixa o cara lá, né? O cara que não quer deixar ele destruir. Ah, mas ele achou que o bicho já tinha ido pra vala, vai, dá um desconto. Destruir todos e qualquer coisa que cruza o caminho deles. Peraí. Você está vivo. E você está me chamando. Thank you. Brock. Sentimos sua fúria, seu ódio, e o gosto é doce. No. Você odeia o Homem-Aranha? Você odeia Parker? Precisa perguntar? Não, mas temos muito a mostrar. Foto de Peter Parker. Miley. Ferrou. Vendo aquela cena ali, eu lembrei que a imagem do Facebook fala que o Aranha... A Aranha tira, vive de tirar selfies desde que isso era modinho, antes de ser modinho. Desde 63 tirando selfie, né? E pior, selfie de si mesmo. Ops. Nossa, Deus. Mente, corpo e alma. Sim. Aceite o presente de rejeitar Parker. Sim. Juntos iremos realizar nosso desejo. Sim. Nascimento do veneno. Nós vamos. Não fizeram isso. Não. Queria que essa série tivesse sido tão longa quanto a Língua do Veneno. Não sei porque você falou do nosso nome é Veneno, eu lembrei quando tinha o fliperama do Aranha, aquele que é ele, a Gata Negra. Ou... Ah, sim. Uma vez o Romeo falando, né, jogando, na hora que aparece o Venom, o cara, nossa, é o Venenom! Misturou os dois. Ficou um nome novo, legal. Venenom. Venenom. Muito bem. Será que ele sabia que Venom é veneno? Ou ele só errou muito. O nome e errou tudo? Errou e acabou acertando. É, acertou no chute. Inclusive, no Homem-Aranha 3, tem um discursozinho lá da tia May, né, do Homem, falando pro Peter que a raiva lá, o ódio, não sei, é como um veneno que não sei lá o quê, e ela usa a palavra Venom, ao invés, sim, da palavra Poison, né? Eu não lembro agora. Sim. É a única referência ao nome Venom do filme, né, Homem-Aranha 3. Mas enfim, todos posicionados aí pro último episódio? É, só fácil da ordem. Então, 3, 2, 1, play. Centro de Joias. É o primeiro episódio de novo. Homem-Aranha voltou. Força total. I'm back. Que arma é essa, né, cara? Cara, explora bolinhas com espetinhos. Praticamente uma arminha de mamona. Você falou isso, eu imaginei uma bolinha cheia de... Um monte de churrasquinhos do lado. Eu também pensei isso, olha o que o Moro falou. Aí. Acho que tu. É. Cara, mira um pouquinho mais pra frente. Né? Ninguém nunca faz isso. Nossa, Deus, velho. Não, vai que acerta, pô. Ele tá vendo que ele vai mirando e só, o tiro só acerta atrás do Homem-Aranha. Mira no, onde o Homem-Aranha vai estar, não onde ele está no momento, né? Mas enfim, né? Ó, se fosse entre o World Trade Center... Aí você ia falar, faltou o World Trade Center. Por razões óbvias. Realmente faltou, né? Na paisagem ali. O velho, vermelho e azul. Até que eu não tô tão mal. Acho que o povo deve saber, né? Por quem será que foi? Homem-Aranha 1, né? Ah, tá. Vejo que nosso acordo acabou. Não existe dinheiro. Pesquisa Homem-Aranha 1, World Trade Center no YouTube, que vocês vão saber, quem não sabe. Espero que vocês saibam que o outro, porque o World Trade Center não apareceu aí. Espero que vocês saibam o que é o World Trade Center, né? Porque quem nasceu lá hoje tem mais ou menos 14 anos e pode estar ouvindo os programas, né? Espero que é verdade, eu tô velho, mano. rapaz, adoro essa musiquinha. Cara, essa... Ah, não, peraí. Quais personagens que vão aparecer nessa abertura, hein? Homem-Aranha? Peter Parker também. Ed Brock? Espetacular! Homem-Aranha! Spider-Man! Homem-Aranha! Eu sempre lembro do... Eu já comentei isso em outro programa que a gente fez. Essa abertura que eles fizeram com cenas do filme. Sim, a gente colocou uma vez o link. Sim, tá aí. Interessante. Eu devia começar a trancar essas janelas. Natureza contra criação. Ela falou aqui no dublado, mas no DVD tá versus evolução. Na legenda do Netflix tá a... criação também. Ah, mas é a evolução original. É nurture. Será que essa língua dele é pra ficar pegando mosca? O Venom tá trabalhando pro Lápide, né? Porque ele... ele mal surgiu. Puxa vida, o simbionte tem muitas informações mesmo. É porque o simbionte foi lá com o Peter, quando o Peter se ofereceu, né? Verdade. E ele viu que o Ed tá desempregado. Ela deve ter ficado tão assustada. E eu não tava perto. Em inglês é nature versus nurture. Que seria até criar, educar. Então é criação, faz sentido aí, né? Flash, você pegou pesado comigo outro dia. Só outro dia? Eu tô amolecendo. Valeu por me chamar pra realidade. Não foi nada. Cara, tem que agradecer ao Flash Thompson, deve ser uma coisa triste, né? Como está sua tia? Tá melhor, obrigado. E, bom, pessoal, me desculpem pela maneira como eu me comportei. Tudo bem. Você deve estar sob muita pressão. Você podia dar um... O bom que ficou justificado um pouco, né, o comportamento dele por causa da tia. Do dia de ação de graças. Não vai dar, desculpa. É o que acontece nos quadrinhos, só que ele não chega nunca a falar. Tudo bem, você vai voltar hoje? Ele sempre passa de... de babaca. Snob. Nossa, valeu. Cara, a frase da Gwen foi praticamente: vem que eu tô facinha. Bom, legal. É melhor eu voltar pra classe. Só falta ela falar: eu tô caída por você. Ah, meu Deus. Eu achei que está com a cabeça cheia, mas é que eu saí com o Ed. A Mary Jane começou a estudar lá mesmo, né? Do nada. Ela mudou de escola, mudou de cidade. Tem que começar a estudar. Você nunca mudou de escola. Só pra ir pra escola é triste, né? Você nunca mudou de cidade durante um ano e teve que entrar numa escola qualquer? Eu acho que ele não é mais seu irmão. É o Ed, deixa seu recado. Oi, Ed, é o Peter. Olha só, sobre o seu emprego, eu sinto muito. Na verdade, eu gostaria de... Oi, eu tava me trocando, Peter. Que bom que... Cara, você... eu achei que ele engoliu o telefone. Vai ter que ficar pra outro dia. Hoje eu tenho que ficar com a tia May. Claro, a gente... Fica estranho assim. Vocês lembram de Beast Wars? Sim. Mal e porcamente. Que era tipo um Transformers, só que era de animais. Ah, de animais. É, dinossauro. É, tinha dinossauro também, né? O hipopótamo que tinha lá, ele transformava desse jeito. A boca dele abria, aí metade ficava aberta no peito e metade nas costas, sabe? Igual o Venom fez ali agora. Não deve ser tão difícil assim. Eram os Maximals. Maximals e Predacons. Eu queria ver o episódio que parece que eles encontram a arca, né? Que estão lá os Optimus e os Decepticons, os Autobots e os Decepticons. Eu sei que eu não assisti tudo. E eu sei que o episódio, o primeiro episódio, não passava na Record. Por algum motivo, eles sempre começavam do segundo episódio. Momento importante, você viu qual o nome da pizzaria que ele vai pedir a pizza de peru? Mentira, não sei se é pizza, né? É pizza, né? É o Romitas. E aí, o que a gente comentou lá no início? A teia não derreteu, não. Derreteu agora quando ele foi buscar. Fazer isso? Ou eu tô nessa... Aí ela, opa, tinha esquecido. Ou pra fugir. E na cena anterior lá, ele tentou fazer cosplay de Tia May pra... Mas não deu certo. Não precisa usar máscara com a gente, Peter. Sabemos todos os seus segredos. E é claro, nós seremos você. Agora ficou sério. A simbiose? Mas eu a destruí. Você acha que um bolo de refrigeração vai nos fazer mal? Vocês entraram em outro ser humano? Alguém que se encaixou melhor em nossos propósitos. Destruir você por nos rejeitar. Daqui pra frente, o Peter não entendeu mesmo, né? Falou com o simbionte, vocês. Somos venenos. Como é que é? Venenon. Venenon. Somos Venenon. Eu acho que vou escrever pra Panini pra pro nome ficar oficial esse no Brasil, Venenon. Suspeito que no Twipverso vai virar Veneno. Quando a gente chegar lá, daqui a alguns dias, né? Dias. Horas, eu diria. Pensa assim, a gente já tá na Amazing mais ou menos 140 ali, né? Na 300 o Venom aparece, não é? Ah, facinho. Só faltam mais de 372.292 edições das outras revistas. De acordo com as planilhas, Eric, bate. Aliás, o Eric tava até querendo fazer uma caixinha pra guardar as planilhas. Esses dias. Não, eu tava fazendo caixa pra guardar outras coisas aqui. Hospital Geral de Manhattan. Um jogo de tabuleiro aqui e as peças dele. Melhoras. Oh, me desculpe. Assustei minha paciente cardíaca. O Venom foi atrás da Tia May, né? É, era o que eu ia falar lá atrás. Esse, eu gosto desse Venom, porque ele não tem a frescura de ai, proteger inocentes, mas eu vou devorar seu cérebro. Aí ele ataca a Tia May, ataca a Gwen, ataca quem quer que for. O Venom nos quadrinhos ele começou meio que mal, aí depois eles fizeram aquela palhaçada lá de ele virar tipo um herói, meio, né? Meio que mal naquelas, ele só queria pois se ligar é. Do Aranha. Simples assim. Isso, era só o Aranha, né? Aí depois ele virou tipo um anti-herói, então, e aí depois ficou mal totalmente, né? Peter vem me buscar. Só era um cara que saía pra matar. Por isso que essa é a melhor versão do Venom. Seguida de perto pela do filme. Pra tristeza de muitos aí. É, porque lá ele fala com todas as palavras. Eu gosto de ser mal. É, mas é relativo. O Ed não gostava de ser mal. Então. Por isso que eu nunca gostei do Venom. Ele tinha aquela frescura. Ah, eu vou matar, vou devorar cérebro, vou lamber os ossos. Aí tem uma questão importante. Eu acho que isso aí ele falou como uma ameaça, sabe? Do tipo, ah, mano, eu vou comer teu fígado. Que ele falou uma dessa pro Aranha ainda. E depois algum roteirista começou a levar a sério essa bobagem. Eu sei, o pessoal leva muito a sério o Venom. Cavalo voador. É um personagem que retrata bem a maluquice dos anos 90, né? Mas tipo, como eu cresci. Não, o Venom. Mas como eu cresci lendo as histórias do Homem-Aranha que tinha o Venom, eu não acho o personagem tão ruim, não. Eu acho que tem muitas histórias ruins ele com ele. Ele não é mesmo. Ruim, pioraram ele com o tempo. No começo ele era um ótimo personagem. Sim, sim. Pelo menos ele não está possuído por. Eu não tenho muito problema de ter um vilão que o único objetivo dele é destruir, sabe? Nem eu. Desde que. O problema é que o Venom ele começou a querer destruir tudo e todos depois. Ficou, sei lá, fugiu do que era pra ser o personagem. Uhum. Não, meu problema com ele é exatamente ele não querer destruir, ele não ser vilão. Ele ser, eu vou matar o Aranha, mas não vou derrotar inocente, não vou fazer isso. Praticamente todas as histórias que eu li dele era que se dane, eu vou matar todo mundo, inclusive os inocentes. É porque você pegou a segunda parte já. É. Eu já falei isso em algum lugar, no programa, eu vou falar de novo. Que pra mim o Venom vale até a parte que ele fica lá na ilha de Lost. É ele. Então, só pra constar, o Venom ele tinha essa viadice no começo de não vou matar inocente. Não. Ele não queria matar, mas se tivesse no caminho também não era problema. Sim. O importante era pegar o Aranha. Magari, mas pelo que você falou, se o objetivo dele fosse matar qualquer um, independente de ser inocente e tal, pra você acha que melhoraria? Sim. Assim ou não? Sim. Ah, então, mas ele meio que virou isso depois, né? Então, mas ele, pra mim ele serve até a parte do da ilha, depois que ele voltou de lá. Aí ele começou esse negócio que falou, agente Venom. Você acha que assim, pra você melhoraria se depois da ilha ele voltasse como um cara maluco não, que mata não voltasse. Todo mundo pela frente? Não voltasse. Não, não. Chegava... Mas voltando. Mas voltando. Parece tão real. Ficaria melhor como... A gente tá fazendo um tripcast do Venom. É melhor... Ed, por favor, lute. Não deixe a simbiose controlar. Ele você. Devia ter ficado na ilha de Lost já. Controlado. Nós só temos o mesmo desejo. Sua destruição. Só pra complementar, eu só ia comentar que o agente ele começou bem, mas depois as histórias foram ficando meio chatinhas. Não começou bem, não. Começou? Você elogiava as histórias no início? Ah, não, peraí, você tá falando do agente com o Flash Thompson. Isso. Não, acho que o que ele tá falando é quando era o Ed Brock ainda, que foi agente do governo. Sim. Ah, tá, não, então aí é outra... O problema é que dali sempre dá a impressão que o Venom é um cara louco e completamente descontrolado, e o personagem não era isso. Ele não era Entendi. Louco, não era um idiota. Não, aí é outra... Aí é outro caso, é que é o mesmo nome, agente Venom. Não, pois é. O agente Venom com o Flash Thompson até hoje tá bem melhor do que foi com o Ed Brock. E olha que hoje já caiu bastante, hein? Falar em cair, aguenta com a ida. Pois é. Profético isso? A gente tá falando pouco do episódio, até porque só tá tendo porrada e o Homem-Aranha tentando salvar a Gwen aí. Catiripapos. Mas é um episódio legal, né? Sim. Que é o desespero total do Homem-Aranha, porque o cara sabe a identidade dele, né? E não tem frescura de revelar pros outros, como a gente vai ver na segunda temporada. E lembra um pouco a... Não as cenas, as coisas assim, mas aquele esquema de eu sei sua identidade, vou pegar alguém que você ama e tentar matar, né? Que é o que o Duende Verde fez com a própria Gwen. Não Que Bicoga era o gorila, não o Maguen? Não o Maguen? Cara, como todo mundo riu junto, deu pra perceber que tá perfeitamente sincronizado o episódio, né? Mas não para sempre. Falando pela barriga, tá com fome. Como é que chama o bicho lá do Vingador do Futuro? Abra a sua mente. Quatro, não era? Quatro. É o Crank. Abra sua mente. Ah, meu Deus, não deixou o cavalo voador ir embora. Levando a... Corga, sua tonta. Pois é, né, cara? É aquele esquema. Se viesse um trem, ela tava correndo na frente dele, ao invés de ir correndo pro lado. Se isso é o melhor que você tem, eu vou ficar com o meu vermelho e azul. Irmão. Ele vai escapar do Maguila. A gente tá aqui fala de referência. Os balões aí, referência ao Homem-Aranha 1 também, né? Ah, na verdade é a parada de ação de graça que tem lá nos Estados Unidos. Não, de ação de graça, de 4 de julho. Eles pegaram vários elementos que apareceram nos filmes, né? Esse daí pode ter sido uma coincidência só. Porque isso aí é comum lá nos Estados Unidos, essas paradas de balões gigantes. Olha o King Kong salvando. Infelizmente aqui a gente não coloca música. Que bonitinho. A pancadaria de respeito, temos que admitir. É o que eu falei, o Venom ficou legal aí. É, e vamos lembrar aí que o Venom tá grande porque o Ed era grande, né? Sim. Homem-Aranha 3 coloca um magrelo que vira um fortão, né? Por favor, gente. É isso que eu ia falar, porque nos quadrinhos ele também era grande, porque o Brock também era grande. Exatamente. Me pegue de volta. Esse aí é igual nos quadrinhos. A primeira ou segunda vez que ele derrota o Venom é assim. Que eu achei genial, diga-se de passagem. Falou, tá bom, se você me quer, me pega. Você não quer voltar pro seu primeiro amor? Não, o melhor. Não, mas é o. É bem isso mesmo. O psicólogo que fala isso, uma relação de amor-ódio. Ele canalizou todo o amor pra ódio, mas o sentimento básico ainda é o amor. Você nos enganou. As emoções têm outro sabor. Você nunca nos quis de volta. Me ferrou. Puxa vida, você me conhece bem. Idiota. Você nos deixou voltar e vamos ficar com você. Ele vai ficar brigando com a... puxando o Peter igual na abertura da série de 94? Eu tô pensando nisso, na série de 94 aqui. Na abertura mostra, né, também, além do episódio. Ó, o Capitão Stacy ali. Ele tá com a carinha, né, de tipo... é hoje. Sabe de nada. Inocente. Não. Stallone. Virou Stallone. Não é tão durão sem estar no ser humano, hein? Eu vou fazer com que você nunca encontre outro. Olha só o cara! Isso vai dar bem certo. Ah, ele tentou, pelo menos. Como você se livraria disso? Eu gostei do dublagem aqui. Olha só o cara! Acredito nisso! Folgado, chega de enrolação, voltem ao trabalho. Ou seja, o Alen acabou de enterrar no concreto uma uma criatura consciente, viva, um assassino mesmo. Tá sendo fiel até os quadrinhos clássicos. É a segunda tentativa de matar, inclusive. Ele tentou matar congelado da outra vez. Quando eu mato uma coisa é pra ficar morta, pô. E era isso que eu precisava. A senhora não foi até a cozinha, não é? Dr. Brown. Ah, o Dr. Bem Marrom, não, peraí. E esse é o Dr. Bem Marrom. O outro era só o nome, né? Você está bem? Eu fiquei sabendo. Ela insistiu em vir. Olha só isso. Peter, eu tô bem. Olha a cara do Capitão Stacy, viu? É um peru que eu trouxe. Tá ao fim de um peru, Peter? Ainda bem que eu cuidei do peru hoje cedo, antes do estresse pós-traumático atacar. Então, sobre o peru, eu... Também. A gente não te contou? Ela achou que ia precisar de uma ajuda na cozinha. Se é que você me entende, né? Ele traz o peru. Gente. É, a cozinha tava destruída na hora, é verdade, né? Parece a cozinha aqui de casa. Como a senhora está tá desse jeito? Tia May, olha... Se estiver cansada, eu... Ah, eu estou bem, Peter. E eu não perderia isso por nada. Só agradeço pelo Homem-Aranha ter salvado a minha filha. Nós temos muito que agradecer pela família, amigos, ter uma boa saúde. Claro que eu fiquei decepcionada pela conta do hospital ter acabado com o adiantamento da editora. Mas que editora, Tia May? A que publicou meu livro de culinária, querido. Claro que eu vou ter que escrever outro agora. Um que esforce bem menos meu coração. Será que eu consigo um adiantamento por esse também? Ai, eu me sinto tão culpada por deixar o pobre Peter limpando tudo. Pode deixar. É a minha bagunça. Resolveu as contas. Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Talvez eu tenha decepcionado as pessoas. Muito. Mas eu também sempre salvo várias. O Homem-Aranha não é uma doença que precisa de cura. Ele é mais do que apenas uma mordida aleatória de aranha. O Homem-Aranha é o que eu sou. É o meu destino. Ah, caramba! O simbionte amarelo. Foi demais, Gwen. Você é incrível. Valeu. Ah, não esquenta. Então... boa noite. Amazing. Cara, ele é muito lerdo. É. Vira homem, Peter. Sabemos de quem você mais gosta. Alguém teve que ser, né? Ela teve que virar homem. Quer dizer, não, pera. Eu não posso falar nada. Oi? Eu não posso falar nada. Então, terminou a primeira temporada. Daqui a um ano a gente volta, né? Claro. Muito bem. Notas 10-10, né? Fácil, 10-10. Nunca achei que ia dar 10 pra algo com o Venom. do Espetacular Spider-Man, Espetacular Homem-Aranha. The City. A gente aí... Oi? É, eu falei o nome original e traduzi, né? A gente ainda não sabe se no próximo mês a gente já volta com a segunda temporada ou se vai ter outra coisa, né? Mas não se preocupem que esse ano a gente já volta, né? Sim, assim esperamos. Alguém quer fazer um comentário aí? Não. Senão eu vou chorar de novo que esse desenho foi cancelado e mimimi. Pensa assim, a gente chegou na metade. Apesar que é pior pensar assim, né? Porque daqui pra frente é contagem regressiva, né? Pra terminar. Bom, então é isso aí. Terminamos o programa por aqui e até a próxima semana. Abraços. Até. Espetacular, espetacular. Spider-Man.